casa, nós estamos firme. Para até dois, bola pro time. 2009, louco do Rio. Começa o jogo, salve pro filho. É os kamikaze, nós estamos firme. Para até dois, bola pro time. 2009, louco no Rio. Bati no microfone, salve rapaz. É nós favela. Sem esquecer das orações, flores e vela. Encarcerado, castolando na jega. Os mano que se encontra de ouro, jardim de pedra. As mães que tem saudade, dos filhos assassinados. A tum-tum é sem massagem, o crime cobra caro. Sobe o gás, na contenção rapaz. Aí guerreiro, tempo passa e Deus é mais. Te abençoa, ilumina a caminhada dos meninos. Faz o tático assassino se transformar num hino. É. Mas tô no rap, de amor de coração. Do dinheiro não vi a cor, não vai pra grupo não. O trajeto não é suave, cheio de diamante. Tô ligeiro, sangue bom, perigo é constante. Na peneira da justiça, só fico os verdadeiros. Lealdade pelo rap, kamikaze do gueto. Tô de volta, sem pesade, 2009 louco. Como eu disse no passado, vale a pena ouvir de novo. Fim dos dias se aproxima, contagem repressiva. Nostradamus preveu tudo, menos os loucos nativa. Começa o jogo, salve pro crime. É os kamikaze, nós estamos firme. Para até dois, bola pro time. 2009, louco do Rio. Começa o jogo, salve pro crime.